na sua batalha rimar. Vem ver o underground puro de ser famosão no Rio, famoso só anda duro. Pra quem tem olho grande, por favor, veja o futuro. Diz se eu vou gravar um discão ou morrer embolsando o muro. MC já tá na casa, então hey, ho, oh, pra cima, energia, anima, rima que chegou. Na batalha, nego grita, então go, go, go, go. Abre logo o microfone que o menor gasta no flow. De onde eu vim, foi sozinho que eu vim, só pra te dizer. Não renda pra nenhum bonde, faça render pra você. Não dê de sertanejo nessa de esperar chover. Tempo certo é aquele em que tu faz acontecer. Magrinho, da norte, cabelo raspado eu uso. Qualquer perfume que tiver lá em casa eu uso. Eu te pergunto o que é fama, isso é piada. Já que ainda não passa os tempos de roupa emprestada. Eu vi quem soube atirar, vi vários irmão peidar. Vi que quando eu quase fui voltou um neguinho pra me buscar. Vi que a safada da sorte tava pra me abandonar. E o pai dela, o destino, já querendo me apadrinhar. Primeira regra do jogo é jamais se emocionar. Tem que aprender até então, visão bem além do olhar. Que essa correria é o crime, isso nunca vai mudar. Não se senta pra aprender, não fique em pé pra ensinar. Não é só batalhar, rimar. Vem ver o underground puro de ser famosão no Rio. Famoso só anda duro. Pra quem tem olho grande, por favor, veja o futuro. Diz se eu vou gravar um discão ou morrer embolsando o muro. MC já tá na casa, então hey, ho, oh, pra cima, energia, anima, rima que chegou. Na batalha, nego grita, então go, go, go, go. Abre logo o microfone que o menor gasta no fogo. Infelizmente, sempre à frente, nem é tão ruim. Já seria se eu esquecesse o que eu sou, de onde eu vim. Sei que mesmo precisando, não vale só por dinheiro. Mas que estádio lotado, eu prefiro 10 verdadeiros. Jogando o copo pro alto, ouvindo meu rap inteiro. Paciência é a ciência. Rio de Janeiro, eu vejo um novo herói que caiu em tentação, não resistiu ao poder. Sucumbiu, virou vilão. Pouco tempo depois, vejo um velho vilão sentado, pancado, triste, entrando em depressão. Na visão real do crime, eu bolo. Eu tô assistindo, norte e sul se dividindo no estilo cowboys e índio. Nem ligo onde tu mora, não ligo onde tá indo. É verdadeiro, nego, o tempo inteiro. Então seja bem-vindo, que rap é igual sexo. Mesmo que sigiloso, por amor, não por dinheiro. Com certeza é mais gostoso, não é só batalhar, rimar. Vem ver o underground puro de ser famosão no Rio. Famoso só anda duro. Pra quem tem olho grande, por favor, veja o futuro. Diz se eu vou gravar um discão ou morrer embolsando o muro. MC já tá na casa, então hey, ho, oh, pra cima, energia, anima, rima que chegou. Na batalha, nego grita, então go, go, go, go. Abre logo o microfone que o menor gasta no flow. Descobriu o mistério que se passa nessa cidade. Acesso no YouTube, dinheiro, visibilidade. Boneco, nome do grupo, em criança, toda a cidade. Só fazer rap por modo, ó, larga o rap de verdade. Falo de blindão, de não fazer corre em vão. De verdadeira união, não é o sangue que faz o irmão. Faça bem, leve a sério, não rime só por esporte. Sei o quanto é difícil, sem patrocínio ou suporte, eu sou da Norte. Me faz feliz. Por que vocês iriam querer tirar isso de mim?